Nossa quebrada. É, mais uma vez da periferia. Graças a Deus, nosso lugar, nossa moradia. Reduto de homens grandes e tantos talentos. A atitude é que define o cotidiano. Trilha sonora, é claro, é o rap, nossa música. Nos versos loucos, longos, a nossa cultura. Mais poderoso que AK, nós temos MK. Garganta forte, liga o churi e faz o chão tremer. Deixa PT e olha pra nossa gente. O hino da favela de forma mais estridente. Bate nos carros, nos bailes, nos barracos. Só não toca no rádio, nos playboy de Camaro. Aqui não tem luxúria, pô, nós não é banda, é inteiro. É o que alegra o sofredor, reabilita o guerreiro. Bem-vindo ao meu estilo, movimento em ação. Tem que ter força, ter coragem, determinação. Na nossa quebrada, vamos honrando a missão. Aumente aí o volume, preste muita atenção. Na nossa quebrada, eu vou curtindo o que é bom, porque na nossa quebrada, reverso o som. Na nossa quebrada, vamos honrando a missão. Aumente aí o volume, preste muita atenção. Na nossa quebrada, eu vou curtindo o que é bom, porque na nossa quebrada, reverso o som. Vocês nem pensavam que a gente tinha esse poder. Que era coisa de crioulo, sem ter o que fazer. Que os States não é aqui, nem o Brooklyn. Que nós não era estrela de filme do Spike Lee. Que era vocês e suas regras que comandava. Que rebeldia era o destoque, Beatles e mais nada. E foi lá os crioulo à toa que você falava. Misturou tudo e fez o som que era a nossa cara. Com uma batida pesada, um ritmo alucinante pra você se envolver. Protestando com palavras, às vezes emboladas, fazendo o nosso respeito preto prevalecer. Assim que é, assim que vai ser. Toda quebrada tem sua voz, tem seu poder. Em qualquer canto, qualquer favela do Brasil, tem resistência que o sistema não iludiu. E pode até me boicotar, tentar censurar. Já foi dito só depois que o caixão fechar. O verdadeiro rap, mano, ainda está vivo. A ideologia por aqui, véi, não tem preço. Na nossa quebrada, vamos honrando a missão. Aumente aí o volume, preste muita atenção. Na nossa quebrada, eu vou curtindo o que é bom, porque na nossa quebrada, reverso o som. Na nossa quebrada, vamos honrando a missão. Aumente aí o volume, preste muita atenção. Na nossa quebrada, eu vou curtindo o que é bom, porque na nossa quebrada, reverso o som. É o que? Tá se fazendo o que não entendeu. Mas ó, tá balançando o corpo todo, se mexeu. É isso aí, é um pouco disso aqui. Atropelando as batidas perfeitas de Easy. Herança de Comodi, James Brown, Spider-D. É o Uncle J, NWA, Run DMC. Tá aí de DJ 1, PP, o Naldinho, irmão. Como disse o poeta, senhor, que tempo bom. Saímos de todos os cantos do gueto, carregando um tape deck no ombro. Cabelo black e um andado marrento. Aqui era quarentão, SP era São Bento. Atrás de um sonho, até hoje me exponho. Canto minha vida nos versos que componho. No dia a dia da periferia, no vai e vem do morro que vira poesia. E tenho um orgulho disso na moral. Pra cabeça murcha que nos taxa de ladrão. Presta atenção, primato, ladrão usa gravata. E só passa na rua em ano de eleição. Na nossa quebrada, vamos honrando a missão. Aumente aí o volume, preste muita atenção. Na nossa quebrada, eu vou curtindo o que é bom, porque na nossa quebrada, reverso o som. Na nossa quebrada, vamos honrando a missão. Aumente aí o volume, preste muita atenção. Na nossa quebrada, eu vou curtindo o que é bom, porque na nossa quebrada, reverso o som. Na nossa quebrada, reverso o som. Na nossa quebrada, reverso o som. Na nossa quebrada, reverso o som.